Panorama Agrícola para 6 de setembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 6 de setembro de 2011, noite de lua crescente, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: construa a montanha pedra por pedra. Na dica desta terça-feira, ande descalço. Aquanegócios vacina para uso em peixes muda o mercado da piscicultura. E na entrevista de hoje, horas de frio indicam boa safra da maçã, mas produtor precisa ficar atento. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ande descalço na grama ou na areia da praia. Apenas escolha um ambiente limpo. Andar descalço faz bem. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Contato com Camboriú, com campo experimental de piscicultura da EPAGRE, Hilton Amaral Júnior fala aqui com o ouvinte do Panorama Agrícola sobre o registro da primeira vacina para uso comercial em peixes no Brasil. Isso é uma novidade, Hilton? No caso do Brasil, sim, é uma novidade, né? Fora do Brasil, já é um produto utilizado já há, quem sabe, há dezenas de anos. Muda o mercado no Brasil? Isso tem a ver com sanidade para os peixes? Muda. Muda muito, Mauro. Muda porque, principalmente, ou quase que exclusivamente, com os sistemas de cultivo com tanques-redes, né? A grande utilidade da vacina é porque ela previne, no caso, a bacteriose, né? Principalmente em peixes que estão constantemente em estresse, que é o caso dos cultivos em tanques-redes, né? E aqui em Santa Catarina pega que espécie de peixe? Em Santa Catarina, quem sabe seja um dos estados que menos vá, vamos dizer assim, agora utilizar essa vacina, porque a gente ainda tem muito pouco sistema de cultivo em tanques-redes. Eu acho que essa vacina, ela vai, vamos dizer assim, a princípio ela vai beneficiar muito os estados de São Paulo, principalmente Paraná, o nordeste do país, que trabalham já há bastante tempo com cultivo em tanques-redes. Nós agora que estamos começando aqui em Santa Catarina a fazer esse tipo de cultivo, principalmente com a liberação dos parques aquícolas, né? Reservas de águas que a gente tem públicas que estão sendo liberadas, então a partir daí sim nós vamos começar a trabalhar com tanques-redes. Já tem nome essa nova vacina, Hilton? Olha, eu não sei ainda, na verdade eu não sei qual é o nome que ela vai ter no Brasil, né? Eu sei que foi agora que foi liberada, é uma coisa muito de muito, muito pouco tempo, né? Então eu não sei, na verdade, qual é o nome que ela vai entrar no Brasil. Em princípio a vacina é para ser usada na tilápia do Nilo, é isso? Em princípio vai ser para ser usada na tilápia do Nilo. Na verdade ela serve para qualquer tipo de peixe. Uhum. Ela vai ser usada na tilápia porque a tilápia é o peixe que mais se utiliza em sistema de cultivo de tanque-redes. E essas bactérias que essa vacina combate, essas doenças como septicemia, encefalite, são comuns no nossos... São comuns, principalmente em peixes que estão em constante estresse, como é o caso dos peixes em tanques-redes. Muito poucos casos de bacteriose ocorrem quando se trabalha em peixes em tanques escavados, né? Como é o caso de Santa Catarina. Agora, estados onde se trabalha muito com tanque-rede, o peixe está, então, em constante estresse, e aí sim vai ser, ela vai ser bastante benéfica. A princípio tá vindo uma vacina que é para o Streptococcus, né, que é um tipo de bactérias do H-galactin, né? Mas com certeza virá para outros tipos de bacteriose, né? É porque essa é uma bacteriose que é bastante comum. Hilton Amaral Júnior, do Campo Experimental de Piscicultura da Ipagre, em Camboriú. E aí, em Camboriú, quais são as novidades aí a partir do mês de setembro? Bom, a partir do mês de setembro, Camboriú hoje exclusivamente trabalha, o Campo de Piscicultura trabalha só com pesquisas nos projetos que a gente, nos editais que a gente participa, né, de CNPq, FAPESC. E hoje nós temos dois peixes que nós são peixes, vamos dizer assim, pontuais nossos aqui de estudos, que é o Jundiá, espécie nativa, e o robalo, também uma espécie nativa. Também trabalhamos com as tilápias, mas hoje a nossa pesquisa está mais voltada para essas duas espécies. Então, a partir de setembro, inúmeros experimentos estarão sendo realizados aqui, principalmente com essas duas espécies, robalos e Jundiá. Pesquisador Hilton Amaral Júnior, da Ipagre, em Camboriú, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola é com o pesquisador José Luiz Petri, da Ipagre em Caçador. O assunto, horas de frio para as frutas de clima temperado. Qual a importância das horas de frio para esse tipo de frutas, Petri? Bom, as frutas de clima temperado, Elas necessitam passar por um período com baixas temperaturas. Essas baixas temperaturas é referenciado a 7,2 graus centígrados na literatura internacional. E nos últimos anos se utiliza modelos matemáticos em que dão valores diferenciados às diversas faixas de temperaturas, a qual nós chamamos de unidades de frio. E isso é um referencial muito interessante ao fruticultor, porque com essa referência da quantidade de frio que está fazendo durante os meses de maio a setembro, o produtor ele sabe qual é a intensidade de brotação e floração que vai ter as diversas espécies de frutas de clima temperado, como o pêssego, a macieira, a pereira, a ameixeira, né? Então, é um referencial para ele, e para ele ter essas informações vão dizer como que ele deve proceder também, se vai ser necessário ele induzir a brotação ou não. Bem, Petri, pela quantidade de frio que houve nesse inverno, isso é um bom indicativo? Qual a sua análise? Esse ano, até a presente data, nós estamos tanto com horas de frio abaixo de 7,2 graus centígrados, quanto as unidades de frio, elas estão acima da média em todas as regiões. E isso nos dá o indicativo de que nos anos que está acima da média ou dentro da média, são anos bons para a fruticultura de clima temperado. E isso nós já estamos observando, né? Com relação à floração de algumas cultivares que vêm mais cedo, de pessegueiro, de ameixeira e até mesmo de macieira, em que está demonstrando uma floração com uma intensidade muito boa, realmente. Agora, por outro lado também, quando faz mais frio que a média, essa floração também ela vem um pouco mais cedo do que o normal. E isso aí, se ocorrer eventualmente uma geada tardia, isso aí pode prejudicar também a produção. Em que regiões do estado a Ipagre faz esse monitoramento? Nós fizemos esse monitoramento para a região de São Joaquim, para a região de Fraiburgo, Caçador, Videira, Urubici, Bom Retiro, e atualmente também nós estamos iniciando o monitoramento na região de Canoinhas, que tem demonstrado interesse também, porque a fruticultura está crescendo nessa região. Perfeito. Alguma recomendação para o produtor, Petri? Não, a recomendação para o produtor é que ele fique atento, porque a floração das frutas de caroço, com pêssego e ameixa, e mesmo da macieira, virar um pouco mais cedo, já no início de setembro, primeira quinzena de setembro, nós já estaremos em flor, e com isso aí ele tem que ter um cuidado um pouco maior quanto à parte fitossanitária, principalmente com relação às doenças. José Luiz Petri, pesquisador da IPAGRE em Caçador, obrigado pelas suas informações. Obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.